minha filha e quer te libertar. Jeová, que Deus tremendo, transformou a minha vida e quer te libertar. Respondendo a Elias, o fogo do céu desceu, ele não mudou, é o mesmo Deus. É o Deus que no Egito deu vitória a José. Jeová, que Deus tremendo, transformou a minha vida.